Cheiro 1. A Dor, de Marguerite Duras. Edição Diffel. Tradução de Teresa Coelho. Título original La Douleur, 1985. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: telefone 239-702630, e-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Le Point. Uma vez mais reconhecemos Marguerite Duras na sua escrita fria, clássica, de febre contida e de um comovente gênio no pormenor. Vemos uma paixão em ação. Aquela mulher espera com uma tal ansiedade que se põe a andar lentamente para não agitar as coisas dentro da cabeça. Finalmente sabe por um resistente chamado François Mitterrand que o marido está vivo num lugar de terror absoluto, Dachau. E é aqui que o diário de Duras se torna assombroso. Aquela mulher esperava um homem morto ou um homem vivo. E o que recebe é uma espécie de árvore morta embrulhada num cobertor. O marido. Algo que está justamente entre a vida e a morte. Um simples sorriso de caveira. Passemos adiante dos pormenores atrozes relatados a quente por Marguerite Duras. O que mais surpreende neste diário íntimo, encontrado recentemente num armário, e que Marguerite Duras prefacia como se se tratasse do diário de outra pessoa, é o talento de Duras. Em abril de 1945 estava no auge. No pior da sua vida privada, da sua infelicidade de mulher, o estilo continua sublime. O pormenor é sempre o de um repórter. Imagine-se a secura de Hemingway ou a depuração musical de um Racine ao escrever Fedra. Duras, na mais terrível provação, continua a ser a grande Duras. Jornal Le Nouvel Observateur. Não estamos, ou ainda não estamos, nas altas terras de Durásia, irrigadas pela memória de uma infância colonial entre a mãe e os irmãos, nesse mundo que oscila para sempre entre Gibraltar, Lahore, Tarquínia e outros lugares de paixão, cujos contornos se esbatem numa geografia sentimental ou metafísica à maneira de Conrad. Relendo este manuscrito, salvo do esquecimento, miraculado, Marguerite Duras confessa: encontrei-me frente a uma fenomenal desordem do pensamento e do sentimento em que não ousei tocar, e faça ela, a literatura envergonha-me. Como se estas páginas, arrancadas ao tempo, não lhe pertencessem. E todavia é bem ela, o seu estilo trabalhado e luxuoso, os seus serenos impudores, o seu sofrimento. Os céticos dificilmente acreditarão que estas páginas não foram retocadas. Tanto melhor. Ironizou-se muito sobre esta Madame de Lafayette da Era da Suspeita. Duras, lírica. Duras, lacónica. Duras, tão loucamente simples à força de sofisticação que nada separa já um romance seu de uma peça, de uma entrevista, pois é tudo da mesma substância. Um dos dois ou três maiores escritores da sua geração. Duras, que irrita e comove. Ah, esta voz inimitável.